esperando acontecer. E você parada, sem se tocar. E você calada, sem respirar. E você cantando. She's leaving home up from the skies. Uma canção falada demais. Com um gosto amargo em minha boca, sem querer. No centro da sala, esperando acontecer. E você parada, sem se tocar. E você calada, sem respirar. E você cantando. She's leaving home up from the skies. Uma canção gelada demais.